Salve, salve, circuito fora do eixo. Mais um Ligue os Pontos no ar, nossa sexta edição. Nossa transmissão com o Internacional, realmente do coletivo Forceps de Sabará, conectado hoje pela América Latina também. Nosso outro apresentador é o Leandro, diretamente de Buenos Aires. Então, salve pro Leandro. Tudo bom aí, Leandro? Tá me ouvindo? Oi, João. Tá ouvindo aí? Sim, tô te ouvindo, Leandro. Beleza. Beleza. Muy contento de participar de esta transmisión con vos y con toda la gente. Inclusive, estoy con la conterránea sua aquí que llegó na segunda-feira aquí na sede do coletivo para hacer un intercambio con a gente. Ela ia até me dar uma ajudinha aquí na fala y tal, si tivesse algún problema, já deu uma saidinha. Mas vamos que vai dar tudo certo. Hoje a gente tem um monte de tema interessante a tratar. Para começar aí do PECULT, né, que é uma movimentação que está rolando já algumas semanas aqui no Brasil inteiro, não sei se você está sabendo aí, e que é uma mobilização mesmo, assim, do movimento cultural para tentar puxar a responsa aí dos políticos e tal, das entidades envolvidas com a cultura, para poder criar umas políticas mesmo mais estratégicas, uma base mais sólida para a cultura. E para falar do PECULT, a gente vai convidar aí o Ale e o Self, que é candidato aí, também a deputado federal, está envolvido já há um tempo, sempre foi fora do eixo. Já está me ouvindo aí, Ale? Estou aqui na área, diretamente da Rua Augusta aí, grande abraço para vocês. Beleza, Ale, prazerão estar falando contigo aí. E vamos embora, cara, o que você está achando aí do movimento aí do PECULT? Como que tá a mobilização aí? Cara, assim como fora do eixo, o PECULT é uma situação, é um exemplo maravilhoso de mobilização política da música, para que não só da música no caso do PECULT, mas o fora do eixo deu o exemplo através da música, de mobilização muito bacana para que construir propostas, pautar candidatos, articular atores sociais, que está crescendo muito. Eu acho que no momento em que o PECULT foi lançado até agora, ou seja, bem recentemente, cresceu muito a consciência dos candidatos todos em terem propostas voltadas para a área cultural, né? Isso a gente está sentindo aqui, pelo menos em São Paulo, eu estou sentindo isso com muita, muita veemência. E isso não é só nas candidaturas proporcionais, são as candidaturas majoritárias também que estão começando a prestar atenção no assunto. Legal demais. Inclusive aqui em Sabará a gente vai ter nossa primeira reunião aqui nesse sábado também, à parte da tarde, com os políticos locais, os agentes culturais aqui. E Leandro, você tem algum movimento parecido aí na Argentina, cara? No, la verdad que en Argentina los vínculos con la política por parte de los artistas y las acciones vinculadas a la política de los artistas no tiene tanto no está tan organizado, digamos. Sí hubo muchos músicos que tuvieron vínculos con acciones políticas directas, pero por lo general siempre fueron acciones individuales y no hubo nunca un partido suprapartidario que vincule las acciones de muchas personas. Por eso pienso que es algo tan importante. Claro, PECULT tem participado aí de todas as ações de lançamento e de debate das candidaturas relacionadas à cultura, dos projetos culturais das candidaturas. Recentemente, agora no dia 18 de agosto, a gente vai fazer um debate aqui no Estúdio SP sobre a minha candidatura, sobre música, em que vamos ter uma discussão, um corte da discussão voltado para o PECULT. Além disso, a ideia é difundir a necessidade de todos os candidatos apresentarem as propostas voltadas para essa área e criarem uma agenda cultural. Com isso, a gente consegue, e agindo de uma forma suprapartidária, criar uma verdadeira bancada no Congresso, uma bancada da cultura no Congresso, comprometida com as diretrizes que estão sendo divulgadas pelo PECULT. Ah, massa demais, Ale. Qual dessas principais, qual a principal estratégia aí do PECULT, desse pilar que o PECULT propõe? O que que você acha que é o principal ponto aí? Desculpa, não deu um problema aqui, não ouvi direito. Tá me ouvindo agora? Tá meio baixo, que eu tô aqui na Augusta, passa um barulheira danada. Mas tá. Fala, vamos tentar. Vamos então. Eu te perguntei qual desses pontos, qual desses pilares aí do Partido da Cultura você acha mais importante para ser focado, talvez, para ser no primeiro momento o carro-chefe das estratégias aí do PECULT? Eu acho que, em primeiro lugar, a própria essência do PECULT, quer dizer, a cultura deve ser entendida como realmente um direito básico de cunho social, cuja função deve ser realmente assegurada pelo Estado, né? Isso já está de cara no manifesto do PECULT, e isso deve ser a primeira coisa que a gente, infelizmente, ainda tem dificuldade de lidar e a maioria dos políticos desse país ainda não estão compreendendo isso, né? Todo o reconhecimento da importância estratégica da cultura nas diversas dimensões, tratar a cultura de uma forma transversal, né? Ou seja, a cultura está também em várias outras áreas de governo, a cultura tem que permear as outras áreas de governo, não apenas de uma maneira isolada, não apenas de uma maneira restrita ao Ministério da Cultura, né? Isso passa por um suporte importante dos governos para a área, passa pela necessidade de melhoria orçamentária, passa pela necessidade de discussão sobre como envolver os atores sociais no processo participativo das ações de governo para a cultura, das ações legislativas para a cultura. Acho que muitas coisas que precisam ser feitas do ponto de vista cultural dependem de um trabalho sério no Congresso Nacional. É por isso que, além dos deputados, além dos candidatos majoritários ao governo do Estado, aos candidatos à presidência e tudo mais, é muito importante envolver no processo os candidatos a deputado federal, como eu no meu caso, como outros que existem vinculados à cultura. Porque é lá no Congresso que muitas coisas são geradas, estão sendo debatidas, os assuntos estão em plena ordem do dia, e é importante a gente eleger pessoas conscientes e consistentes em relação à cultura. Ok, Ale, que mensaje le podés dar a las personas que son un poco escépticas con respecto a unir la política y la cultura, que tienen miedo de que la cultura pierda su esencia, se corrompa y demás dogmas y paradigmas que algunas personas tienen? Bom, eu acho que eu entendo muito bem o que você está dizendo, eu entendo esse posicionamento de algumas pessoas, mas eu acho que é importante a gente saber de que política nós estamos falando, né? Quando nós colocamos e unimos a cultura com a política convencional, com a política atrasada, com a política fora de uma lógica de ética, de transparência, de fato, eu vou concordar com as pessoas céticas que não querem misturar uma coisa com a outra. Mas, por outro lado, não existe outra alternativa, não existe outro caminho que o caminho institucional para a gente valorizar a cultura. não só do ponto de vista do investimento público, não só do ponto de vista da ação pública, como também até para chamar a atenção de agentes do mercado, para direcionarem seus investimentos de uma maneira coerente, séria, de valorização e de agito cultural. Então, a minha mensagem é que as pessoas devem começar a colocar a mão na massa e começar a fazer política, política do bem, política séria, política decente, porque sem esse tipo de atitude, a gente acaba perdendo muito tempo e deixando a discussão cultural na mão de tubarões que só fazem mal para nosso processo cultural. Ocupar com ética os espaços que para não dar espaço a los tiburones que estás mencionando. Yo hace un tiempo estoy intentando imaginarme a los organismos del Estado, sobre todo acá en Argentina, que son muy crípticos para poder acceder a la información de un organismo estatal. Tenés que tener algún vínculo político. ¿Cómo es y cuán viable es la posibilidad que se adopte en el campo de las instituciones estatales el concepto de código abierto y que todos los ciudadanos tengan acceso a la información? Sí, sin duda. Disculpa que no entendí esa última parte que se falou, ¿se puede repetir? Que el Forad Way, una de sus premisas es el trabajo con el código abierto, que todas las personas puedan acceder a los debates, a las discusiones, a la información de investigación que genera el circuito. Y haciendo un paralelo con los organismos del Estado, ¿ves que existe una posibilidad para que los organismos del Estado funcionen dessa mesma forma? Ah, sem dúvida alguma. Isso tem que ser uma premissa, uma bandeira para ser levantada. Toda discussão sobre software livre, os códigos abertos, de tudo. Eu tive uma experiência maravilhosa em relação a isso quando eu criei, junto com o Hermano Viana e o Ronaldo Lemos, o Overmundo, que é um site multicultural colaborativo brasileiro, que tem o código aberto, que é aberto. Eu acho que a gente tem que defender essa bandeira em todos os níveis, e acho que sim, existe espaço sim para a gente empanhar essa bandeira dentro de níveis de governo. Em muitos casos, já temos experiências exitosas de avanços nessa área, mas é óbvio que isso precisa ter, isso pode, por exemplo, ser um dos assuntos que podem tramitar através de projetos de lei na Câmara, de Federal, e em outras esferas, em outras competências também, da mesma forma. Ok, massa. Y para cerrar un poco la charla, la fala, ¿qué nos puedes decir? Y sobre todo los objetivos cercanos del PECUL para estos próximos días. Bom, o objetivo mais importante é carimbar o maior número de candidatos possíveis com a mentalidade de importância de se ter eixos, diretrizes básicas de cultura colocadas dentro das linhas de raciocínio que nós estamos divulgando através do movimento, através de todos os meios, né? E fazer com que esse tipo de ação possa está realmente nos planos de governo, não de uma forma simples, de uma forma, digamos assim, que apenas enfeite os planos de governo, como, aliás, durante muitos anos nós tivemos isso aqui no Brasil, a cultura vista apenas como um tópicozinho ali no plano de governo, sem muita importância. Que as pessoas destrinchem as coisas, que as pessoas mostrem versões. Eu, por exemplo, tenho a minha versão. Eu falo de cultura, a cultura é a minha principal plataforma, só que eu tenho uma ótica para falar de cultura que a economia criativa, que são as indústrias criativas, as coisas que estão acontecendo em torno dessa efervescência cultural. Existem outros candidatos com outras óticas, sendo que todos eles podem conviver com eixos, com diretrizes, com questões básicas e modulares que possam ser comuns, mesmo com as suas diferenças, mas comuns a todos. É isso aí, Ale. A gente ficou muito feliz da sua participação, da sua iniciativa aí para com a cultura brasileira, não só a sua participação no Circuito Fora do Eixo, mas essa frente que você está puxando frente aos políticos também, que é muito importante ter essa base lá em cima também, não só a galera se movimentando, os agentes culturais pelo Brasil afora. Queria convidar todo mundo, todos os ouvintes, a participar dos debates do Percute, que está acontecendo pelo Brasil todo. Aqui em Sabará também, nosso primeiro debate será nesse sábado às 14 horas. Quem estiver ouvindo pode chegar aqui na casa de José de Figueiredo Silva e acessar também todas as novidades do Partido da Cultura, tudo que está acontecendo. O endereço é www.partidodacultura.blogspot.com. Ok? Está meio baixo meu microfone. Mas vamos agora de música. A gente vai ouvir Conexão Alto Veracruz Havana, nosso Belo Horizontino renegado. Depois a banda de São Paulina, Visitantes, com a música Como Sempre. São Paulina não, paulistana, que vocês vão pensar que eles torcem pro São Paulo. Paulistana. Valeu, valeu pelo concerto aí, Ale. Porque São Paulino não, né? Participação, viu, cara? Obrigado a vocês, é um puta prazer ter participado aí. Eu queria deixar aqui o arroba Ale Youssef, Ale Youssef, no meu Twitter, e www.ale.org.br para as pessoas conhecerem um pouco mais da minha proposta. Valeu pela oportunidade aí, gente. Muchas gracias, Ale. Grande abraço, Ale. Vamos de som, então. Vamos com Renegado. E Cubanito também, que participa nessa música do Black Sonora. Ode Comorode, Ode Comorode, Ari Arié, Ode Comorode, Ibale, Ode Comorode, Ode Comorode, Ode Comorode. Periferia é periferia, Cuba, Brasil, Candomblé, Santeria. Meus antepassados me dão forças pra lutar. Batalhas travadas, pode acreditar. Pra ter princípio, dignidade é coisa rara. A gente faz a nossa cara. O colonizador traz a opressão. Meu povo com mandinga busca a libertação. Samba, capoeira, para a capturação. NUCTNT na luta contra a repressão. Espalhando dialeto por repartos e favelas. Mostrando que o amor não se apaga como vela. Traga minha canção, a força dos meus ancestrais. Ticos e manos não se separam mais. Pra buscar a paz, a gente faz a guerra. Se preciso for, morremos por ela. Afro-latinos, união brasileira e cubana. Conexão Alto Veracruz, Havana. Ode Comorode, Ode Comorode, Ari Arié, Ode Comorode, Ibale, Ode Comorode, Ode Comorode, Ode Comorode, Ari Arié, Ode Comorode, Ibale. Presencia americana, latinoamericana, en nuestra sociedad luchando por ver la luz. Conexión Habana por tu hondo Alto Veracruz. Primero fue la esclavitud, después la revolución bantú. Cimarrones, quilombolas, rebeldes sin miedo de Brasil y Cuba. Favelados y repartidos, el texto fluye y golpea la opresión. La discriminación, la unión, la solución, y por revolución. A un lado la basura, orgullo de mi pinta oscura. Hipoconsciente con la cura, para racismo y dictadura. Negro, la lucha no para, no tía zumbi. Mandela, Malcolm X, Che Guevara. Cuando la lengua se vuelve espada, la censura se vuelve nada. Ocho sin mi respeto para usted, mi tribu TNT. NUC gritan, haceré, H, haceré. Ode Comorode, Ode Comorode, Ari Arié. Ode Comorode, Ibale. Ode Comorode, Ode Comorode, Ode Comorode, Ode Comorode.